sabores, mais romântico do que nunca. Ela é Alphaville e eu Alphavela. Ela é louca por mim e eu louco por ela. Ah! E o número do sucesso é 719-9207-6820. SS Produções, me liga. Até parece seriado de televisão, mas é real, eu tô vivendo essa louca paixão. Foi sem querer que na balada eu me bati com ela. Ela é Alphaville e eu Alphavela. Nada a ver, nada a ver. É o que todos falam quando me vê com você. Nada a ver, nada a ver. Deixa quem quiser falar, eu só me importo com você. Nada a ver, nada a ver. É o que todos falam quando me vê com você. Nada a ver, nada a ver. Deixa quem quiser falar, eu só me importo com você. Ela é Alphaville e eu Alphavela. Ela é louca por mim e eu louco por ela. Ela é Alphaville e eu Alphavela. Ela é louca por mim e eu louco por ela. Tipo um romance de novela. Mas é real, eu tô vivendo essa louca paixão. Foi sem querer que na balada eu me bati com ela. Ela é Alphaville e eu Alphavela. Nada a ver, nada a ver. É o que todos falam quando me vê com você. Nada a ver, nada a ver. Deixa quem quiser falar, eu só me importo com você. Nada a ver, nada a ver. Que todos falam quando me vê com você. Nada a ver, nada a ver. Deixa quem quiser falar, eu só me importo com você. Ela é Alphaville e eu Alphavela. Ela é louca por mim e eu louco por ela. Ela é Alphaville. Ela é louca por mim e eu louco por ela. Ela é